Mix do estado do Pará. Você ouve aqui, ouve aqui. DJ Rafael Mini. Detonando, arrebentando. Vai pra cima, meu DJ. DJ. Me lembra.